Cheiro 12, página 90, capítulo 9. Alguém me sacode o ombro e eu acordo. Adormeci com a cabeça em cima da mesa. O pano branco deixou-me vincos na bochecha sã. A outra, a que recebeu a chicotada do thread, lateja dolorosamente. O Gale continua adormecido, mas tem os dedos entrelaçados nos meus. Cheiro pão fresco. Volto o pescoço hirto e descubro o Pita a olhar para mim com uma expressão triste. Fico com a sensação de que já estava a observar-nos há algum tempo. Vai deitar-te, Katniss. Eu tomo conta dele agora, oferece. Pita. Sobre o que disse ontem? Sobre fugir? Começo. Eu sei, assegura-me ele. Não há nada para explicar. Vejo os pães em cima da bancada, à luz pálida e nevoenta da manhã. As sombras azuis por baixo dos olhos dele. Interrogo-me se dormiu sequer. Não pode ter dormido muito. Vem-me a ideia de ele concordar fugir comigo ontem, de ter avançado ao meu lado para proteger o Gale, da sua prontidão para me apoiar sem condições, quando lhe dou tão pouco em troca. Faça o que fizer, acabo sempre por magoar alguém. Pita, vai para a cama, está bem? Insiste ele. Subo as escadas, tateando o caminho, meto-me debaixo das cobertas e adormeço imediatamente. A determinada altura, a Clove, a rapariga do Distrito 2, entra nos meus sonhos. Persegue-me, atira-me ao chão e saca de uma faca para me cortar o rosto. Sinto a lâmina perfurar-me a face, abrindo um golpe fundo. Depois, a Clove começa a transformar-se. O rosto alonga-se para dar lugar a um focinho. Surgem pelos escuros na pele. As unhas crescem até se tornarem garras compridas, mas os olhos permanecem inalterados. Ela torna-se a forma mutante de si mesma, a criação lupina do Capitólio, que nos aterrorizou na última noite na arena. Atirando a cabeça para trás, solta um uivo longo e arrepiante que é captado por outros mutes próximos. A Clove começa a lamber o sangue que escorre da minha ferida, cada lambidela provocando-me uma nova vaga de dor no rosto. Solto um grito estrangulado e acordo sobressaltada, transpirando e tremendo ao mesmo tempo. Com a mão colada à bochecha ferida, recordo que não foi a Clove, mas o Thread que me desferiu o golpe. Queria que o Pita estivesse aqui para me abraçar, até me lembrar que já não devo desejar isso. Escolhi o Gale e a rebelião. E um futuro com o Pita é o desígnio do Capitólio, não o meu. O inchaço parece ter acalmado e já consigo abrir um pouco o olho. Corro as cortinas e vejo que a tempestade de neve piorou. Está tudo branco e o uivo do vento assemelha-se bastante aos dos mutantes. Recebo com prazer a tempestade, com os seus ventos ferozes e a neve pesada e alta. Talvez seja o suficiente para afastar os verdadeiros lobos, também conhecidos por soldados da paz, da minha porta. Alguns dias para pensar, para traçar um plano, com o Gale e o Pita e o Haymitch por perto. Esta tempestade é uma dádiva. Antes de descer para enfrentar a nova vida, porém, detenho-me por uns momentos a pensar no que ela significará. Há menos de um dia estava pronta para me meter no bosque com as pessoas que mais amo, em pleno inverno, com a real possibilidade de o Capitólio nos perseguir para matar. Uma aventura arriscada, no mínimo. E, no entanto, agora estou a meter-me em algo ainda mais arriscado. Enfrentar o Capitólio é assegurar a sua pronta retaliação. Tenho de aceitar que, a qualquer momento, posso ser presa. Ouvirei pancadas na porta, como ontem à noite, e serei levada à força por um bando de soldados da paz. Poderá haver tortura, mutilação, uma bala na cabeça na praça da cidade, se tiver a sorte de uma morte rápida. Não faltam ao Capitólio formas criativas de matar pessoas. Imagino estas coisas e sinto-me aterrada, mas na verdade já há muito tempo que elas existem latentes na minha cabeça. Já fui tributo nos jogos, ameaçada pelo presidente, chicoteada na cara. Agora sou um alvo a bater. Vem agora a parte mais difícil. Tenho de encarar o facto de a minha família e os meus amigos poderem vir a ter a mesma sorte. A prima. Basta pensar na prima e toda a minha determinação se desintegra. É meu dever protegê-la. Tapo a cabeça com o cobertor e respiro tão depressa que esgoto todo o oxigênio e começo a sufocar. Não posso deixar o Capitólio magoar a prima. E depois percebo. Eles já a magoaram. Mataram o pai dela naquelas minas malditas. Ignoraram-na quando quase morria de fome. Escolheram-na para tributo. Depois obrigaram-na a ver a irmã em combates mortíferos nos jogos. Ela já sofreu muito mais do que eu aos 12 anos. E até isso parece pouco, comparado com a vida da Ju. Afasto bruscamente o cobertor e inspiro o ar frio que se infiltra pelas vidraças das janelas. A prima, a Ru, não são elas a razão porque tenho de tentar lutar? Porque o que lhes fizeram está tão errado, é tão injustificável, tão perverso, que não me resta outra alternativa? Porque ninguém tem o direito de as tratar como elas foram tratadas? Sim, é nisso que tenho de pensar, quando o medo ameaçar dominar-me. O que estou prestes a fazer, o que formos obrigados a suportar, será por elas. É tarde demais para ajudar a Ru, mas talvez não para aqueles 5 pequenos rostos que olhavam para mim na praça do Distrito 11. Não para o Rory, o Vic e a Posey. Não é tarde demais para a prima. O Gale tem razão. Se as pessoas tiverem coragem, esta poderá ser a nossa oportunidade. Também tem razão quando diz que eu podia fazer muita coisa, porque fui eu que desencadeei tudo isto. Embora não saiba exatamente o que fazer, mas decidir não fugir é um importante primeiro passo. Tomo um duche e esta manhã o meu cérebro não está a fazer listas de abastecimentos para a fuga, mas a tentar perceber como é que eles organizaram aquele motim no Distrito 8. Tanta gente, claramente, a desafiar o Capitólio. Terá sido sequer planeado ou algo que simplesmente explodiu após anos de ódio e ressentimento? Como poderíamos fazer isso aqui? As pessoas do Distrito 12 iriam aderir ou trancariam as suas portas? Ontem a praça esvaziou-se tão depressa, depois do castigo do Gale. Mas não será porque nos sentimos todos tão impotentes e não sabemos o que fazer? Precisamos de alguém para nos orientar e nos assegurar que isso é possível. E não acho que seja eu essa pessoa. Posso ter sido a incentivadora da rebelião, mas um líder devia ser alguém com convicção. E eu só agora acabei de me converter. Alguém com uma coragem inabalável. E eu ainda estou a tentar reunir a minha. Alguém com palavras claras e convincentes. E eu tenho tanta dificuldade em me exprimir. Palavras. Penso em palavras e penso no Pita. Na maneira como as pessoas aceitam tudo o que ele diz. Aposto que ele seria capaz de incitar uma multidão à luta, se quisesse. Encontraria as palavras certas. No entanto, tenho a certeza de que a ideia nunca lhe passou pela cabeça. No andar de baixo, encontro a minha mãe e a prima a tratar de um Gale submisso. O remédio deve estar a perder o efeito pela expressão no rosto dele. Preparo-me para outra discussão, mas tento manter a voz calma. Não pode dar-lhe outra injeção? Darei se for necessário. Achamos que devíamos experimentar uma camada de neve primeiro, responde a minha mãe. Ela tirou-lhe as ligaduras. As costas do Gale parecem irradiar calor. Ela estende um pano limpo sobre a pele irritada e faz sinal à prima. A prima aproxima-se, mexendo o que parece ser uma grande tigela de neve, mas está tingida de um verde claro e liberta um odor doce e limpo. Uma camada de neve. Ela começa a espalhar a mistura no pano com cuidado. Quase consigo ouvir o fervilhar da pele atormentada do Gale em contacto com a neve. Ele pestaneja e abre os olhos perplexo. Depois solta um ruído de alívio. É uma sorte termos neve, comenta a minha mãe. Penso no que deve ser recuperar de chicotadas em pleno verão, com o calor cauterizante e a água tépida da torneira. Que fazia nos meses quentes? Pergunto. A minha mãe franze as sobrancelhas. Tentava afastar as moscas. Sinto o estômago dar voltas ao pensar nisso. Ela enche um lenço com a mistura de neve e aplico-o ao vergão da minha cara. No instante, a dor diminui. É o frio da neve, com certeza, mas as ervas que a minha mãe lhe acrescentou também ajudam. Ah, é ótimo! Por que não lhe pôs isto ontem à noite? A ferida tinha de estancar primeiro, responde ela. Não sei bem o que isso quer dizer, mas desde que resulte, quem sou eu para contestar? Ela sabe o que está a fazer, a minha mãe. Sinto alguns remorsos por causa de ontem, das coisas terríveis que lhe gritei quando o Pita e o Haymitch me arrastaram para fora da cozinha. Desculpe, mãe, por ter gritado consigo ontem. Já ouvi pior, assegura-me. Já viste como são as pessoas quando alguém que amam está a sofrer? Alguém que amam. As palavras amortecem-me a língua, como se a tivesse envolvido na mistura de neve. É claro que amo o Gale. Mas de que tipo de amor está ela a falar? De que tipo de amor estou eu a falar quando digo que amo o Gale? Não sei. Beijei-o ontem à noite, num momento de grande emoção, mas tenho a certeza de que ele não se lembra. Ou lembra-se? Espero que não. Se lembrar, torna-se tudo mais complicado. E efetivamente não posso pensar em beijos quando tenho uma rebelião para organizar. Abano ligeiramente a cabeça para a desanuviar. Onde está o Pita? Pergunto. Foi para casa quando te ouvimos levantar. Não queria deixar a casa dele abandonada durante a tempestade, explica a minha mãe. E chegou bem? Pergunto. Numa tempestade, podemos perder-nos em poucos metros e desaparecer para sempre. Por que não lhe telefonas a perguntar? Sugere ela. Vou para o escritório. Divisão que tenho evitado desde o meu encontro com o presidente Snow. Marco o número do Pita. Depois de alguns toques, ele atende. Olá, queria só saber se tinha chegado bem a casa, anuncio. Katniss, eu moro a 3 portas da tua. Eu sei, mas com este tempo e tudo, explico. Pois, mas estou bem. Obrigado por telefonares. Segue-se uma longa pausa. Como está o Gale? Bem, a minha mãe e a prima estão a aplicar-lhe uma camada de neve agora. E a tua cara? Pergunta ele. Também tenho neve, respondo. Viste o Haymitch hoje? Passei pela casa dele. Estava a cair de bêbado. Mas acendi-lhe a lareira e deixei-lhe pão. Queria falar com vocês os dois. Não me atrevo a acrescentar mais aqui ao meu telefone. Que certamente está sob escuta. Terás de esperar até o tempo melhorar, respondeu. De qualquer maneira, não deve acontecer grande coisa antes disso. Não, tens razão, concordo. A tempestade demora 2 dias a extinguir-se, deixando-nos amontoados de neve, mais altos do que a minha cabeça. Temos de esperar outro dia para que limpem o caminho da aldeia dos vencedores até à praça. Durante esse tempo, ajudo a tratar do Gale, a aplicar camadas de neve à cara, a tentar recordar-me de tudo o que posso sobre o motim no Distrito 8, no caso de isso nos poder vir a ajudar. O inchaço na minha bochecha desaparece, deixando-me com uma ferida a cicatrizar, muita comichão e um olho muito negro. Mesmo assim, à primeira oportunidade, telefono ao Pita para saber se ele quer ir comigo à cidade. Acordamos o Haymitch e arrastamo-lo connosco. Ele queixa-se, mas não tanto como de costume. Sabemos os três que temos de falar sobre o que aconteceu. E não há lugar mais perigoso do que as nossas próprias casas, na aldeia dos vencedores. Com efeito, esperamos até estarmos bem longe da aldeia para começarmos a falar. Passo o tempo a olhar para os muros de neve, de 3 metros de altura, de ambos os lados do estreito caminho que foi aberto, esperando que não nos caiam em cima. Por fim, o Haymitch quebra o silêncio. Então, vamos todos partir para o desconhecido, é? Pergunta-me. Não, respondo, já não. Percebeste as falhas nesse teu plano, foi, boneca? Pergunta ele. Tens alguma ideia nova? Quero organizar um motim, declaro. O Haymitch limita-se a rir. Nem sequer é um riso malicioso, o que é mais perturbador. Mostra que nem sequer consegue levar-me a sério. Bem, eu quero uma bebida, mas depois dizes-me como correram as coisas. Qual é o teu plano, então? Replico, furiosa. O meu plano é garantir que tudo esteja perfeito para o vosso casamento, informa o Haymitch. Já telefonei a adiar a sessão fotográfica sem entrar em muitos pormenores. Nem sequer tens um telefone, afirmo. A Effie mandou tratar disso, respondeu. Sabes que ela me perguntou se eu queria conduzir-te ao altar? Disse-lhe que quanto mais depressa me livrasse de ti, melhor. Haymitch, consigo ouvir a súplica na minha voz. Katniss, ele imita o meu tom de voz. Não adianta. Calamo-nos quando passa por nós um grupo de homens com paz, dirigindo-se para a aldeia dos vencedores. Talvez possam resolver o problema daqueles muros de 3 metros. E quando já não nos conseguem ouvir, a praça está demasiado perto. Entramos nela e paramos todos ao mesmo tempo. Não deve acontecer grande coisa durante a tempestade. Foi o que eu e o Pita havíamos pensado. Contudo, não podíamos estar mais enganados. A praça foi transformada. Uma bandeira enorme, com a insígnia de Panem, esvoaça sobre o telhado da Casa da Justiça. Soldados da paz, de uniformes brancos impecáveis, marcham de um lado para o outro, na calçada limpa. Ao longo dos telhados, outros soldados ocupam ninhos de metralhadoras. O mais perturbador é uma fila de novas construções. Um poste oficial para os condenados à pena do chicote, várias cadeias e uma forca, instalada no centro da praça. O Thread trabalha depressa, comenta o Haymitch. A algumas ruas de distância, vejo surgir uma labareda. Não precisamos de o dizer, só pode ser o forno a pegar fogo. Penso na Grizzly Sei, na Reaper, em todos os meus amigos que ganhavam ali a vida. Haymitch, não achas que eles ainda estavam todos... Não consigo acabar a frase. Não, são mais espertos do que isso. Também serias se já estivesses cá há mais tempo, respondeu. Bem, é melhor ir ver o álcool que o boticário me pode dispensar. Atravessa lentamente a praça e eu olho para o Pita. Para que quer ele o álcool da botica? Depois percebo a resposta. Não podemos deixá-lo beber isso. Vai matar-se ou então fica cego, no mínimo. Tenho alguma aguardente guardada em casa. Eu também. Talvez dê para o aguentar até o Reaper arranjar maneira de voltar ao negócio. Aventa o Pita. Tenho de ir ver a minha família. E eu tenho de ir ver a Azel. Estou preocupada agora. Pensei que ela aparecesse à nossa porta assim que tivessem limpo a neve, mas não houve sinal dela. Também vou. Passo pela padaria quando voltar para casa, oferece-se o Pita. Obrigada. De repente fico com medo do que poderei encontrar. As ruas estão quase desertas, o que não seria tão estranho a esta hora do dia, se as pessoas estivessem nas minas, os miúdos na escola. Mas não estão. Vejo rostos a espreitar-nos através das portas, das frinchas nas persianas. Um motim, penso. Como sou idiota! Há uma falha inerente no plano que nem eu nem o Gale conseguimos ver. Um motim implica infringir a lei, contestar as autoridades. Temos feito isso a vida inteira, como também as nossas famílias. Caçando furtivamente, negociando no mercado negro, escarnecendo do Capitólio no bosque. No entanto, para a maioria das pessoas do Distrito 12, uma ida ao forno para comprar alguma coisa seria demasiado arriscada. Esperava que elas se reunissem na praça com tijolos e tochas. Apenas a visão de mim e do Pita é o suficiente para levar as pessoas a afastar as crianças das janelas e fechar bem as cortinas. Encontramos a Azel em casa, cuidando de uma pose muito doente. Reconheço as marcas do sarampo. Não podia deixá-la, expliquei ela. Sabia que o Gale estaria em boas mãos. Claro, respondo, ele está muito melhor. A minha mãe diz que em 2 semanas estará de volta nas minas. De qualquer maneira, não devem abrir antes disso, informa Hazel. O que se diz é que estão encerradas até nova ordem. Ela lança um olhar nervoso para o seu tanque vazio. Também deixou de trabalhar? Pergunto. Não oficialmente, responde a Azel. Mas toda a gente agora está com medo de me dar trabalho. Talvez seja a neve, sugere o Pita. Não. O Rory fez uma ronda por várias casas esta manhã. Aparentemente não há nada para lavar, comenta ela. O Rory abraça a Azel. Vamos ficar bem. Tiro um punhado de moedas do bolso e coloco-as em cima da mesa. A minha mãe depois manda qualquer coisa para a Posey. Uma vez lá fora, volto-me para o Pita. Vai andando. Quero passar pelo forno. Vou contigo, oferece-se ele. Não, já te causei problemas suficientes, respondo-lhe. E impedir-me que eu passe pelo forno, isso vai resolver os problemas? Ele sorri e pega-me na mão. Juntos, serpenteamos pelas ruas do jazigo até chegarmos ao edifício em chamas. Eles nem sequer se deram ao trabalho de deixar soldados da paz a vigiá-lo. Sabem que ninguém tentaria salvá-lo. O calor das chamas derrete a neve em volta e um líquido preto salpica-me os sapatos. É todo aquele pó de carvão dos velhos tempos, comento. Cobria todas as fendas, todas as tábuas do soalho. É de admirar não ter pegado fogo antes. Quero ir ver como está a Grise e sei. Hoje não, Katniss. Acho que não iríamos ajudar ninguém visitando-os, opina o Pita. Voltamos para a praça. Compro uns bolos ao pai do Pita enquanto eles falam do tempo. Ninguém se refere aos terríveis instrumentos de tortura a poucos metros da porta. A última coisa que noto ao sairmos da praça é que não reconheço nenhum dos rostos dos soldados da paz. Com o passar dos dias, as coisas vão de mal para pior. As minas permanecem encerradas durante 2 semanas e, nessa altura, já metade do Distrito 12 está a passar fome. O número de crianças a inscrever-se para as téceras dispara, mas muitas vezes não recebem os cereais. Começa a haver escassez de víveres e mesmo os que têm dinheiro saem das lojas de mãos a abanar. Quando as minas voltam a abrir, os salários são reduzidos. As horas de trabalho aumentadas. Os mineiros enviados para locais notoriamente perigosos. A tão esperada comida prometida para o dia da encomenda chega estragada e conspurcada por roedores. As instalações na praça são cada vez mais usadas, com um número crescente de pessoas detidas e castigadas por atos que já ninguém se lembrava que eram ilegais. O Gale volta para casa sem mais conversa sobre rebeliões entre nós. No entanto, não posso deixar de pensar que tudo o que ele vê só irá fortalecer a sua determinação em lutar. As dificuldades nas minas, os corpos torturados na praça, a fome nos rostos da sua família. O Rory inscreveu-se para uma tessera, algo sobre o qual o Gale nem sequer é capaz de falar. Mas nem isso é suficiente. Por causa da oferta irregular e do aumento constante do preço da comida. A única boa notícia é que convenço o Heimitsch a contratar a Azel como empregada. O resultado é mais dinheiro para ela e uma grande melhoria na qualidade de vida do Heimitsch. É estranho entrar na casa dele e encontrá-la fresca e limpa, com comida a aquecer no forno. Ele mal repara, porque está a travar outra batalha. Eu e o Pita procurámos racionar a aguardente que tínhamos, mas está quase no fim. E da última vez que vi a Reaper, ela tinha quase esgotado a sua reserva. Sinto-me como um pária quando ando na rua. Toda a gente me evita em público agora. Em casa, pelo contrário, não me falta companhia. Uma série constante de doentes e feridos passa pela nossa cozinha e pela minha mãe, que há muito deixou de cobrar por seus serviços. No entanto, a sua reserva de remédios está prestes a esgotar-se e em breve terá apenas a neve para tratar dos doentes. O bosque está interdito, claro. Completamente. Está fora de questão. Nem mesmo o Gale contesta isso agora. Mas uma manhã eu contesto. E não é a casa cheia de doentes e moribundos, as costas ensanguentadas, as crianças de rosto cadavérico, o marchar das botas, nem a miséria omnipresente que me leva a escapar por baixo da vedação. É a chegada, uma noite, de um caixote de vestidos de noiva com um bilhete da EFI dizendo que foi o próprio presidente Snow que os aprovou. O casamento. Ele está mesmo decidido a realizá-lo? Na sua mente retorcida, qual será o objetivo? Agradar às pessoas do Capitólio? Como lhes prometeu um casamento, terá de lhes dar um casamento? E depois manda matar-nos? Para servir de lição aos distritos? Não sei, não consigo compreender. Dou voltas e mais voltas na cama, até não aguentar mais. Tenho de sair daqui, pelo menos durante algumas horas. As minhas mãos vasculham no meu guarda-roupa até encontrarem o equipamento isolante de inverno que o Sina me preparou para fins recreativos no Passeio da Vitória. Botas impermeáveis, um fato de neve que me cobre da cabeça aos pés e luvas térmicas. Adoro o meu velho equipamento de caça, mas a caminhada que tenho em mente hoje adequa-se mais a esta roupa de alta tecnologia. Deixo as escadas em bicos de pés, encho o saco de caça de comida e saio sorrateiramente de casa. Metendo por ruas laterais e becos das traseiras, dirijo-me para o ponto fraco, na vedação mais próximo do talho da Ruba. Como muitos trabalhadores passam por aqui para chegar às minas, a neve está cheia de pegadas. As minhas passarão despercebidas. Apesar das suas preocupações com a segurança, o Thread tem prestado pouca atenção à vedação, achando talvez que o mau tempo e os animais selvagens sejam suficientes para manter toda a gente nos limites seguros do distrito. Mesmo assim, depois de passar por baixo do arame, escondo o meu rasto até às sombras das árvores. O dia começa a romper quando recolho um conjunto de arco e flechas e começo a abrir caminho através da neve amontoada no bosque. Estou decidida, por alguma razão, a alcançar o lago. Talvez para me despedir do lugar, do meu pai e dos bons momentos que ali passamos, porque sei que provavelmente nunca mais lá voltarei. Talvez apenas para poder voltar a respirar em paz. Uma parte de mim nem se importa que eles me apanhem, desde que possa ver o lago mais uma vez. A viagem leva o dobro do tempo do costume. As roupas do Sina retêm de facto o calor e chego encharcada de suor por baixo do fato de neve, enquanto o meu rosto está paralisado de frio. O brilho intenso do sol de inverno refletido na neve turvou-me a vista e estou tão cansada e tão absorta nos meus pensamentos de desespero que não reparo nos sinais. o fio de fumo saindo da chaminé, as pegadas recentes, o cheiro a agulhas de pinheiro cozendo em vapor. Estou literalmente a alguns metros da porta da casa de cimento quando paro de repente. E não por causa do fumo, nem das pegadas, nem do cheiro. Paro porque ouço o clique inconfundível de uma arma atrás de mim. Está-me na massa do sangue. Instinto. Volto-me puxando a flecha, embora já saiba que estou em desvantagem. Vejo o uniforme branco de uma soldado da paz, o queixo bicudo, a íris castanha, que será o alvo da minha flecha. Mas a sua arma cai no chão e a mulher desarmada estende-me qualquer coisa na mão enluvada. Para! Grita. Vacilo, incapaz de perceber esta mudança de comportamento. Talvez tenham ordens para me capturar viva, para poderem torturar-me e levarem-me a denunciar todas as pessoas que conheço. Está bem, boa sorte então, penso. Os meus dedos já quase decidiram soltar a flecha quando vejo o objeto na luva. É um pequeno círculo branco de pão achatado. Mais uma bolacha, na verdade. Cinzenta e ensopada nas pontas. Mas há uma imagem nitidamente estampada no centro. É o meu mimogaio.